nós dois. Por qualquer ideologia, sem qualquer convicção, metralhou o amor que havia. Guerrilha do coração. Guerras pra depois, eu mudo por você, o mundo pra nós dois.